local. Cata creme. Mixtape Safra 013. Com o corpo e a mente sã, semente do amanhã. Vivo debaixo do solo, plantei uma nova ideia. Rimas e aliados que vão além. Tipo grãos selecionados, o ouro do armazém. Clássico e único, meu bonde não tem súdito. Todo menino é um rei. E isso não é lúdico, é verídico. Tá vendo a música renascendo. Saci já vem dizendo que meu bonde é louco. E você pode me chamar de Minha família real e verdadeira. Café crime. É nóis. E sempre será. A voz do Zé Bolinha é mole de identificar. Cê não precisa levar em consideração. Desculpa, café crime, dispensa apresentação. Porque você tá tranquilão. Massagem nos pés, enquanto o Jonas e o Wiki estão trabalhando por 10, por 10, por 10. Não esqueçam de mim, jamais de nós. Guarde o intelecto, o espectro que traz luzes e sons. Refletido de ancestrais em múltiplos tons. Pergunte pros bons de 10 anos atrás pra cá. Selecionando grãos do tipo exportação. São misturas que outrora sem sentido que hoje fazem presentes e surreais. Como café, cannabis e auroras boreais. Isso é Rio de Janeiro. Aham, uh-huh. Zangô. Essa daqui é Mixtape Safra 013.